enviou Jesus pra morrer na cruz, para me redimir. Oh, hoje sou feliz, pois a Bíblia diz: nova criatura. De te louvar. Agradeço a Deus pelo sofrimento e o que passou por mim. Enviou Jesus pra morrer na cruz, para me redimir. Hoje sou feliz, pois a Bíblia diz: nova criatura sou. Posso então cantar, pois nada me fará deixar de te louvar, porque nasci pra te amar, nos teus braços quero.